tem sido muito gratificante. Quem sabe no final do ano a gente consiga já trazer a turminha já tocando flauta para vocês. Queridos irmãos, que pena que a música ao violino pelo Fernando durou tão pouco, né, Fernando? Parabéns, filho. Eu fico realmente emocionado de ver os pequenininhos da igreja aprendendo e se preparando para mais e mais louvarem ao Senhor. Agora, por favor, irmã Ivani, me comunique. Eu quero fazer de tudo para estar aqui na primeira apresentação da turminha, com a flauta, porque realmente é uma bênção. Nossos pequenos estarem se aperfeiçoando, crescendo, para louvarem ao Senhor. Eu pergunto para as crianças: uma irmãzinha muito ativa, uma mãe muito amorosa, um rio profundo, largo, cheio de crocodilos, um cestinho, uma cestinha. De quem que eu estou falando? Não vos deixa orgulhoso isso? Não vos deixam orgulhosos ouvir isto? Nossos pequenos já vão crescendo familiarizados com esses lindos eventos, marcos bíblicos. E meus irmãos, hoje a Igreja Adventista Mundial está comemorando o Dia do Ministério da Criança e Adolescente e de Desbravadores, de Aventureiros. Um dia separado para enfocar esta pasta tão maravilhosa na igreja, que sem dúvida Deus se tem servido dela. Este departamento do Ministério da Criança e Adolescentes, e em particular os aventureiros, Deus tem se servido desta obra para preparar essas crianças, nossos filhos, para serem úteis a Deus, uma glória para o seu nome e uma alegria para os pais. E por que não dizer uma utilidade para a pátria como cidadãos honestos e de caráter? Que importância, irmãos, o trabalho desempenhado na igreja pelo Ministério da Criança e Adolescente e o Clube de Aventureiros. Estou me particularizando a esses porque hoje é o dia merecidamente dedicado a esses pequenos que esses departamentos tanto dedicam e trabalham para verem florescendo essas joias, preciosas joias de Cristo Jesus. Como base para nos orientarmos na mensagem desta manhã, vou lhes trazer exatamente a historinha do menino do cestinho, que tão bem vocês responderam, Moisés. Porque as duas histórias, a do menino Moisés, na situação que viveu, no contexto daqueles dias, é uma radiografia do nosso contexto, da história de hoje. Por quê? Vejam os irmãos. Voltando ao passado, vemos Moisés e o seu povo na escravidão. Olhando para hoje, vemos a Igreja de Deus num mundo de escravidão do pecado. Olhando para aquele tempo, vemos a necessidade de Deus chamar líderes para que pudessem se posicionar e levar da escravidão para a liberdade. A história de hoje, Deus chamando líderes para que possam conduzir pessoas da escravidão do pecado para a liberdade da salvação em Cristo Jesus. Como naquele dia alguém se levantaria para tirar da escravidão e levar para a terra prometida. Hoje, Deus chama para tirar deste mundo pecaminoso, para levar para Canaã Celestial. Quantos paralelos! Mas quando Deus traz as ações de salvação, o inimigo sempre levanta o seu plano de contração para ofuscar, para atrapalhar, para derrubar os planos maravilhosos de Deus. Vocês têm tantos exemplos desses. Por exemplo, quando Jesus nasceu aqui, o que Herodes fez na intenção de matar Jesus ainda pequenininho? Vocês se lembram? Mandou matar todas as crianças em Belém, no intuito de com aquilo eliminar Jesus. Vejam, ali Herodes era o humano que fazia isto, mas na verdade quem estava por trás de Herodes, manipulando Herodes para cumprir os seus propósitos? Quem era, irmãos? Satanás. Hoje nós vemos pessoas em busca de conhecer Jesus, o Evangelho, a sua palavra, a salvação. E às vezes, irmãos, inacreditável que pareça, mãe se opõe. Eu tive caso, Cláudia, por exemplo, lá em Maringá, jovem de 15 anos, a mãe: se você for batizada nesta igreja. E ela tinha assistido a conferência inteira, pobre moça. Esqueça o leite que você mamou em mim. Esqueça que eu sou sua mãe. Nunca mais me chame de mãe. E não volte para casa nunca mais. Se você sair para ser batizada, não entre na porta lá de casa mais. Não é fácil. E a Cláudia veio chorar comigo. E eu disse: Cláudia, me corta o coração. Minha função era te mostrar o Evangelho, a luz. e te mostrar que havia uma cruz para ser carregada. Mas agora você decide se vai carregar sua cruz ou não. O batismo era amanhã, e a Cláudia saiu da minha presença hoje chorando copiosamente. Eu tinha certeza que o inimigo que usava e manipulava a mãe dela iria vencer. Que chance uma menina na flor da vida, 15 anos, teria? E no outro dia eu já estava começando o batismo. E para minha surpresa, eu olhei e vi a Cláudia entrando pelo auditório afora com a sacolinha plástica na mão que me dizia tudo. E chorando. E ela entrou, e a equipe já a conduziu para o local, e daí a pouco eu estava batizando a Cláudia. Jesus venceu, mas o inimigo usava a mãe para tentar impedir a mais linda decisão na vida daquela menina. Alguns anos depois, eu voltei a Maringá para fazer o casamento da Cláudia com um obreiro da associação. E é claro que, muito curioso, eu perguntei: Cláudia, e sua mãe? E pensei, mas não falei aquela pimenta. E ela respondeu: pastor, ela está recebendo estudos, e o meu pai também, e acredito que em breve serão batizados. Naquele momento, o inimigo usava a mãe, era pior. Irmãos, para confrontar nossos ideais, que Cristo nos chama para a salvação, temos de estar com os olhos muito abertos, porque às vezes o inimigo usa filhos para nos atrapalhar, coitados, inconscientes. Usa marido, usa esposa, usa namorada. Namorado, como vocês ouviram, mãe, pai. E essas pessoas que nos são tão queridos, sequer imaginam que estão sendo usados por Satanás para ofuscar os planos de Deus, no objetivo de te salvar. E o inimigo quer apagar essa luz, e às vezes usa pessoas que, sem se aperceberem, são instrumentos nas mãos de Satanás. Por isso temos de estar muito atentos. E isto também acontece às vezes dentro da igreja, dentro dos departamentos. Uma pessoa, às vezes líder na igreja, por alguma razão tomba, cai na carreira espiritual, nos escandaliza, e nós, ao invés de olharmos para Jesus, que é o dono, fundador, criador desta igreja, nós caímos na amarga tensão de olhar para o humano. E olhando para o humano, nós vamos ver o que vem do humano, e o que vem do humano é egoísmo, é pecado, é avareza, é sujeira, é isso mesmo. E Jesus falou: maldito o homem, ou seja, desgraçado o homem que confia em outro homem, ou seja, que olha para o exemplo de outro, porque nosso exemplo tem de ser Cristo Jesus. Porque o inimigo sempre usa e manipula, objetivando estragar. E naquela hora, irmãos, o inimigo olhou para o povo de Deus, o povo de Israel, e como o inimigo conhece os propósitos revelados de Deus, ele conhece a Bíblia, ele conhecia muito bem os planos de Deus, de que aquele povo seria libertado do cativeiro. Ele começou a trabalhar os seus pauzinhos para impedir que isso acontecesse. Ele queria que aquele povo, o povo de Israel, daquela descendência de Abraão, homem que Deus chamou para levar a luz ao mundo, ele queria que continuasse escravo, apanhando, sem identidade, sem liberdade. Ele queria que assim continuasse a igreja de Deus. Mas esse não era o plano de Deus. Deus iria levantar um libertador para levar o seu povo para uma terra que manava leite e mel. Deus ia levantar um libertador para poder plantar aquele povo numa região estratégica, para que dali pudesse irradiar a luz do evangelho, da palavra de Deus, para o mundo de então. E a Palestina era exatamente a terra de Canaã, esse lugar estratégico, onde os mundos, ou digo os países, se entrelaçavam, circulavam para comércio, cultura, tudo, enfim. Era num ponto estratégico. E Deus ia plantar ali o seu povo, a sua igreja, para dali difundir luz para o mundo. E vejam que depois isso aconteceu. Você se lembra da rainha de Candace, que veio lá do seu país visitar Salomão, e quando viu toda a glória, sabedoria, a mão de Deus naquele reino, ela desmaiou, ficou em êxtase. Não me falaram nem a metade do que é o teu reino. Você se lembra do eunuco que veio adorar? Porque as notícias se espalhavam, e os povos vinham buscar luz e conhecimento da palavra de Deus. Esse era o propósito de Deus. E o inimigo, sabendo disto, vamos ofuscar. Não podemos permitir levantar um libertador, porque tem de continuar na escravidão. Precisam continuar sendo escravos. Não podem mostrar ao mundo o amor de Deus, não podem mostrar ao mundo os mandamentos de Deus, não pode. E para continuar escravo, vamos eliminar as crianças, os menininhos, porque do meio deles vem o libertador. Vamos eliminar. E uma vez estruturado esse plano na mente satânica, o inimigo vem e usa Faraó para desempenhar o seu diabólico plano. E Faraó, como Herodes do futuro tentou matar os pequenininhos e matou para matar Jesus, Faraó então arranja justificativas e faz com que aumentasse o trabalho em cima dos escravos, na intenção de com isso agir como um anticoncepcional natural. Mas a Bíblia declara, irmãos, Êxodo capítulo 1, verso 12: mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. O anticoncepcional não funcionou. Quanto mais na escravidão batalhavam, construindo tijolos, cidades e muros, e apacentando e criando feno e capim, mais o povo se multiplicava. E vendo isso, irmãos, este homem aperta uma tirania indescritível. Verso 13 diz: então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os servia. Que problema, irmãos? Que luta! Tentando abafar o povo de Deus, torna a tirania e a servidão o pior possível. E nesta hora, O rei do Egito, vendo que não funcionava, porque o povo cada vez se multiplicava, não esqueçamos, o rei, manipulado como uma marionete nas mãos do inimigo. Estão percebendo, irmãos, que problema? Às vezes, quando uma pessoa se levanta a se opor contra um filho de Deus, tenha dó dele, é um marionete nas mãos do inimigo. Muitos, com a graça de Deus, abre os olhos, Fábio, enxergam em quanto é tempo que estão sendo usados e rompem com essa manipulação e se tornam pessoas livres, e se tornando livres, elas podem escolher, Fernando, a quem amar, porque só os livres podem escolher quem amar. O inimigo escraviza para não te dar liberdade de escolha. E meus queridos, sentindo este drama, Faraó, marioneticamente falando, aperta ainda mais. De que maneira? Não conseguindo frustrar o plano de Deus na extremada escravidão, na extremada tirania, mudou de tática. Crueldade. Ordenou. Verso 15. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá. Há uma sugestão boa aí para as nossas irmãs grávidas. Se vem menininha por aí, uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizesse isso e deixasse viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Irmãos, aquelas mulheres de Deus receberam uma ordem diabólica. É muito comum filhos de Deus receberem ordens, decretos diabólicos. Diabólicos que vêm através de autoridades. E nesta hora era, deviam, ao fazer o parto, examinar. Era um menino, matá-lo, jogá-lo no Nilo para servir de alimento para os crocodilos do Nilo. Se fosse menina, podia viver. Intenção: matar no meio desses o libertador. Mas, irmãos, Deus sempre tem os seus filhos, que quando leais e fiéis trabalham para a glória da causa do Senhor e dos objetivos e planos de salvação do Senhor. Aquelas mulheres parteiras, elas tinham temor ao Senhor. e recebendo uma ordem tão cruel, elas fizeram aquilo que devemos fazer sempre. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. E com risco da própria vida, irmãos, elas não se prestaram a esse diabólico trabalho. E quando inquiridas, tiveram sabedoria para expressar o porquê não fazia. E a Bíblia disse: Deus as abençoou. Porque, meus queridos irmãos e irmãs, estava em jogo o futuro dos pequeninos. E quando está em jogo o futuro dos pequeninos, desses inocentes cordeirinhos do Senhor, Deus enxerga o amanhã como nós enxergamos o presente e recordamos o passado. Ele enxerga o amanhã e sabe que bênção, que poderio serão esses cordeirinhos nas mãos dele daqui a pouco. E o inimigo quer ofuscar isto. E Deus, para alcançar os seus planos, Juliana, ele se serve daquelas pessoas, Claudineia, que se colocam na mão dele para isto, para cumprir o propósito. E o mais lindo, as abençoa para isto. Ele abençoou as parteiras que faziam este trabalho de amor, e com riscos, privações, ameaças, elas se dedicaram ainda assim a fazer o melhor para que os cordeirinhos que nasciam em Israel pudesse transformar em homens valorosos depois. E se transformaram, vocês conhecem. E se transformaram. Me volto nesta hora para as professoras, para o ministério da criança e do adolescente, para os aventureiros. Ali também tem parteiras e parteiros que trabalham, que dedicam, não sem luta, não sem provações, como aquelas parteiras do Egito. Quantos domingos vocês tiram da família de vocês, do lar, do relacionamento, para ir lá escutar choro e briga de filhos dos outros? Quantos pais incompreensivos com esse trabalho deixam de dar apoio? E permita-me aqui abrir um parêntese e entrar neste aí com a escola adventista, que se soma a essas parteiras. Judite também é uma antiga parteira, porque vem ajudando a vir à luz crianças para se tornarem portadores de luz daqui a pouco. A escola adventista soma-se a essas parteiras. Evelyn, Juan, a gente começa a citar nomes, né? Faz injustiça. Ricardo, Ivani. Eu gostaria de ver em pé as parteiras da igreja que estão cuidando dos nossos filhotes, fazendo-os crescer. Por favor, se coloque em pé, professoras, cada um. Carol, olha aí que coisa linda, irmãos, que coisa linda, dedicando tempo. Parteiro também, a mais um, olha lá, que bom. Irmãs, diante de vocês eu bato continências, porque somos como igreja. Bem alto, professora, por favor. Olha aí. Nós batemos continências diante do trabalho que vocês fazem. Muito obrigado, irmãs. Por quê? Vocês preparam os nossos pequenininhos. Eu quero trazer para vocês qualquer dia aqui. Eu vinha de Campinas, vou abrir o coração. E pensando nas minhas filhas. Professora Judite, vocês ensinaram para elas cantar. Juliana, você se lembra disso aí? Cantando a música de Piracicaba, adaptada na escola. Que vocês iam embora, a escola ia ficar contente, porque vocês iam para ser grande gente. Eu comecei a recordar essa letra, e tinha visto o filme, quando a Cristiane, a nossa caçula, tinha seus 5, 6 anos, cantando exatamente essa musiquinha, na música de Piracicaba, que eu adoro tanto, mas só que minha escolinha, que eu adoro tanto. Você lembra, professora? Coisa impressionante. Judite, lá dizia, eu vou, a minha escolinha ficará contente. Que coisa linda. Porque eu vou ser grande gente. Nossas parteiras vigiam nossos filhotes para serem grande gente. E olhar esses pequenininhos aí, tão inocentes, imaginando que no coração deles está sendo implantado valores que os tornarão os líderes e libertadores, conforme Moisés o foi. Que daqui a pouco, irmãos, estarão carregando esta igreja, liderando seus destinos. E como naquela época, tirando da escravidão, conduzindo para a libertação. É demais. É demais. Mas, professoras queridas, professores, e Deus as abençoou. E Deus os abençoou. O trabalho pode parecer, no momento, difícil, árduo, ameaçador, mas nunca esqueçamos, Deus as abençoou. E ali estava aquela mãe extremada, protegendo o filhotinho que a parteira deixou passar. Aquela foi a criança mais bem cuidada que vocês possam pensar. Quando ela fazia ui, já corria o seio na boca, já corria para acudir, já acudia para balançar, não podia chorar. Vocês imaginam? Soldados passando. Este menininho tinha mais dois irmãos, um irmão e uma irmã. E vocês conhecem a história. Que história impressionante. O neném nasceu e agora, protegido dentro de casa de tudo quanto é ruído, 3 meses. Com 3 meses, os berros alcançam o 3º e 4º quarteirão. Vocês que são pais sabem o que é isso? É duro. Quantas noites nós ficamos sem dormir, especialmente com a mais velha, com a Regiane? A gente pensava que ia morrer a mais velha, noite inteira chorando, trocou o dia pela noite. Que duro, só ficava quieta na palma da mão com a barriguinha. Mas quem aguenta isso 3 horas da manhã, 4 horas da manhã? Eu fui dormir, era 5, era o normal. E às 6:30, Porto Feliz, bateu na campainha na minha porta. Blim, blim, blim, blim, blim, blim. Ai, Santa Bárbara de São Jerônimo. Acordei, eu falei, Ana, é com você. E ela disse, não, é com você, marido. Levantei, pus roupa, abri a porta, mas estava cambaleando, irmãos, porque isso aí já estavam noites. Trocou, Raquel. Ia lá em casa visitar neném de dia, não tinha criança. Dormia aqui. E de noite, às 11 horas, já começava a chorar, meia-noite, até 4, 5 horas da manhã. Minha esposa estava com os olhos lá no buraco, e eu. Quando eu abri a porta, era o irmão Reinaldo, um senhor já aposentado, que veio de São Paulo, morava cá em Porto Feliz agora, vida boa. Era um dos meus líderes lá na igreja. Quando eu abro a porta, era umas 6, 7 horas. Aí abri, ele olhou para mim, que vida boa é vida de pastor, hein? E a nenê, dormindo silenciosamente, como é que eu ia dizer que chorou a noite inteira? Irmãos, chegou a hora, 3 meses, não conseguiu esconder mais. Aquela mãe teve uma ideia. Ela sabia onde a princesa tomava banho. E, por iluminação divina, ela preparou um cestinho. Era o cesto da salvação. Preparou aquele cestinho com betume e com uma planta que fazia um papel que dava nas margens do rio, papiro. Ela fez um cestinho com muito amor, vedou tudo, tudo. Vocês imaginem que obra, só dedos de mãos de mães mesmo, né? Só dedos de mães. E quando estava prontinho aquela cestinho, ela deu. Deu, mas confiante que Deus a devolveria. Ela deu. Colocou no cestinho. Junto foram suas orações angustiadas de mãe. Junto foram suas esperanças. Porque às vezes nós damos, irmãos, nossos filhotes. Nós os criamos para dar, não é verdade? E eles vão. Eles vão. E como é duro como vão. Setembro, outubro, ontem à noite a Liliane me ligou, lá do Chile. Pai, estou aqui no Chile. Oi, filha. Do começo de setembro até aqui, ela passou 2 dias no Brasil. Vai chegar domingo e do aeroporto já vai para Recife. E ela diz, pai, todas as minhas roupas já não tenho o que vestir mais, está tudo sujo na mala. Chego no aeroporto domingo, vamos para Recife. E de lá para Manaus, e de lá para não sei aonde. E agora estava vindo da Espanha, que veio para o Peru, do Peru para o Chile. E tinha vindo de Chipre, lá onde o apóstolo Paulo teve, lá em Chipre. A gente só recebe ligação. Estou no Chipre, pai. Meu Deus. Tão poucos dias atrás, filhotinho no colo da gente. Agora, pai, estou viajando. Para onde você vai, filha? Estou indo para a Espanha. Volta que dia? Me resta perguntar que dia que vai voltar. A gente os cria para o mundo, irmãos. A gente os dá. E aquela mãe deu, deu. Mas Deus a devolveu, irmãos. E que gostoso quando Deus nos devolve. Devolve esses pequenos daqui a pouco no púlpito. Devolve esses pequenos no coral. Devolve esses pequenos no violino, Fernando. Devolve esses pequenos, irmãos, nos aventureiros e daqui a pouco no ancionato, no pastorado. que bênção. E ela colocou no cestinho, irmãos, com oração e sabedoria, e pôs lá no rio. É fácil para uma mãe. E o bebê, a Bíblia descreve, foi colocado onde a princesa ia se banhar. E quando ela vai ali se banhar, irmãos, o bebê chorava, porque queria a presença da mãe. Acostumado, vocês podem imaginar, ser tratado daquele jeito, que não podia chorar, agora separado da mãe. Chorava, chorava. E a princesa vem e olha o quadro e entende, é o filho de alguma hebreia que, para fugir do decreto de morte, colocou aí. E o Espírito Santo mexeu no coração. Porque não importa, irmãos, coração pode ser duro, pode ser indiferente, pode ser de um rei, de uma rainha, mas quando o Espírito Santo bate, mexe. Pode ser de alguém que viveu nesses bancos da igreja por tantos anos, e que, por razões das mais diferentes, eu quero dizer, às vezes até com razão, a pessoa largou, foi embora. Mas quando o Espírito Santo volta, bate, encontra essa pessoa lá fora, estremeceu. E o Espírito Santo remexeu em todos os sentimentos maternais da rainha, e o coração dela se derreteu pelo bebê que chorava. E uma das suas criadas ordenadas já pegou o bebê e trouxe, vocês podem imaginar. E a Bíblia fala, e quando a Bíblia fala é verdade mesmo, e diz que era um menino muito formoso. Quando ela bateu os olhos, já apaixonou. Os sentimentos maternais entraram em ebulição. E a irmãzinha chega. Princesa, a senhora quer que eu arranje alguém para cuidar desse menininho para a senhora? Vocês imaginam, irmãos, como Deus dirige. E a princesa, vai, por favor. E vocês têm uma ideia quem foi, criançada, que aquela menina foi buscar? A própria mãe, a própria mãe. Olha a providência. E agora vem a mãe, que de maneira discreta, equilibrada, não podia demonstrar suas emoções. Vocês imaginam, irmãos, que situação? De maneira equilibrada. Pois não, princesa. A senhora quer cuidar dessa criança que eu achei, é meu filho. Como é duro quando alguém se aposta dos filhotes da gente, né? E ela teve que ficar firme. E eu vou te pagar, vou te dar um salário. E ela, pois não, tudo bem. E pega a criança e volta para casa. Porque com Deus é assim, irmãos, a gente dá e Ele nos devolve. E devolve ainda muito mais. Agora com salário, com proteção, com cuidado. Vocês estão imaginando, estão vendo o que é confiar no Senhor? Ela deu. E agora estava de volta com toda a regalia. Podia deixar chorar, podia brincar. Só um detalhe, irmãos, mães queridas, um detalhe. Ela sabia que tinha prazo de validade. Ela sabia, a mãe, que tinha prazo de validade. Ela precisaria devolver. E agora, nesse prazo que ela tinha, ela fez tudo, irmãos, tudo, para inculcar, implantar, caracterizar nesta criança os princípios do amor, reverência e respeito ao Deus do céu, aos mandamentos do Senhor. Ela cuidou dele até os seus 12 anos, e chegou a hora que o palácio reclamou para prepará-lo no palácio para ser um futuro faraó. Para ser um futuro faraó. Olha que coisa impressionante. E ele vai para o palácio. Mas no tempo que a mãe pôde viver com ele, ela implantou, incutiu nesta criança os eternos valores cristãos. E esses não se apagaram nunca mais. Pais queridos, se queremos ver nossos filhos vitoriosos, vencedores. A igreja faz a sua parte. Aí estão as parteiras, Puá e... Já esqueceram? Como é que vão colocar o nome nos filhos se já esqueceram? Puá e Cifrá. Aí estão, vocês viram. Aí está o clube de aventureiros. A igreja se soma, mas nunca se dispensa a influência do lar, o apoio no culto em casa, no estudo da lição, porque senão, irmãos, chega ali na igreja, na escolinha, não estudou a lição, ela se sente mal, os outros estão respondendo, estão pulando na frente, estão indo, e ela não sabe nada, e às vezes nem comprar a lição, economize em qualquer coisa, irmãos, deixa de comprar o sapato, continue com aquele terno surrado, deixe de comprar aquela pizza num sábado à noite, só uma, não precisa mais não, mas compra a liçãozinha e estude com eles. É menos que uma pizza. Ei, mas também não vai ser tão miserável assim quando eu for à sua casa, né, minha irmã? Tem que ser uma pizza mais caprichada, né? A pizza que ela falou que vai dar para mim, vocês ouviram? Irmã Ivani, tem que ser uma pizza mais recheada, né? Mais bonita. Vocês ouviram, irmãos? A liçãozinha custa menos que uma pizza. Não deixem de apoiar, estudar, para que a criança chegue lá na igreja sabendo, e ela vai sabendo participar, perguntar, contribuir, e às vezes de uma maneira muito eufórica, e aí ela sente prazer em estar na classinha, nas atividades dos aventureiros, ela tem gosto, ela tem prazer, porque ela sabe e vai compartilhar. Se ela não sabe, ela tem que ficar acabrunhada, encolhida e não se sente bem. É uma somatória, irmãos, de pais, igreja, escola, para que nossos filhos sejam os vitoriosos daqui a pouco. Eu estava vendo aquele canal Planeta Animal, e lá dois guepardos bonitos, quando eu os vi, segurei o canal, e aquela manada de gnus, que não são tipo bois grandes, claro, muito mais fortes do que o guepardo, e o guepardo, os dois irmãos que cresceram juntos, bonitos, o narrador dizendo, ele vai agora pegar um gnu, ele vai pegar, e eu pensei, eu quero ver, porque ele não vai conseguir pegar um gnu, não vai. Aí o narrador disse, mas é claro que ele não vai pegar um grande, olha a estratégia, irmãos. Me explodiu na cabeça na hora, vou levar para a igreja, olha a estratégia, um vai correr e distrair os adultos, fazendo-os entrar em pavorosa, em desespero, e distraídos, o outro entra em cena para pegar quem? Pois não, Eliana, pegar quem? O filhote. O filhote. Irmãos, ele predisse, e eu vi, judiação. Um partiu, e os gnus assustados. Eram fortes, podiam resistir, podiam enfrentar, mas não tiveram disposição para isto. Pais, como é triste quando a gente sabe que às vezes pode vencer, mas não tem disposição. E correram, e fugiram, e o outro foi e pegou um lindo filhotinho, e não adiantou ele se espernear. E depois o outro voltou, e os dois o comeram. A estratégia foi distrair os pais, distrair os adultos. E enquanto isto, pegou um pequeno. pegou um filhote. Um filhote perdeu a vida, porque os pais foram distraídos. Queridos irmãos, o inimigo anda nos distraindo como pais. Televisão, novelas, filmes, correria. Temos tempo para lutar e correr em tudo, menos para acudir os nossos pequenos. Estamos distraídos. Distraídos, não vemos o que os nossos filhos estão vendo, não sabemos o que estão lendo, não acompanhamos com quem estão andando. Que tristeza. Estamos distraídos, e a distração custou a vida de um guinduzinho tão bonito. A nossa distração pode custar o preço da vida futura espiritual de um desses cordeirinhos. A mãe de Moisés, irmãos, e a família se uniu para salvar o filho. Eu quero, como pastor, estender a mão para a minha comunidade, para as minhas parteiras, para os meus parteiros, para fazermos uma muralha viva em torno dos filhotinhos. Nenhum guepardo, nenhum leão, ainda que a Bíblia esteja me prevenindo, andando, rugindo, bramando, procurando alguém para tragar, não vai tragar, porque estaremos mediando, irmãos, junto ao Deus poderoso, para enviar o seu anjo e acampar-se ao redor dos filhotinhos da igreja. Eu vou parar, mas não posso deixar de lhes dizer uma coisa. Estamos tendo concílio essa semana, e o indivíduo chegou, sentou à minha mesa. De cara já o admirei, porque a mãe dele teve um gosto extraordinário quando escolheu o nome dele. Adivinha que nome ela colocou nele? Reginaldo. Eu já admirei. Irmãos, sentado à mesa comigo, ele, a esposa, a minha esposa, ele disse: pastor, Porto Feliz foi um marco na minha vida. Minha mãe era mãe solteira de mim, e trabalhou na sua casa como empregada na sua casa. Eu tinha 6 anos, ele contando. Tinha 6 anos. Eu me lembro, se era barra pesada, rapaz, me dava sossego para eu ler nada. Corria para um lado, bagunçava para o outro, revirava. E pastor, eu ficava te admirando nas pregações, e por dentro eu dizia: quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Ele não tinha referência de pai, vocês estão percebendo? Projetou para mim. E mesmo ele sendo um moleque de uma energia tremenda, eu também não tinha nenhum molequinho. E vocês podem imaginar que logo havia uma identificação muito grande. E como sempre gostei de criança, ele era muito apegado a mim. E ele disse: quando eu crescer, eu vou ser como este homem. Me disse isso agora. E ele disse: e pastor, comecei a crescer, e daí a pouco achei o diário da minha avó, que não existe mais, e no diário da minha avó, na preocupação comigo, com a filha, que agora ela me era mãe também, ela havia escrito a sua oração. E o diário está comigo, pastor. Meu Deus, ajuda que esse menino seja um ministro teu. Ajuda que ele seja um ministro, um pastor, um pregador do evangelho. Quando eu vi isto, pastor, meu coração tremeu. Meu coração tremeu. A avó já está morta. Mas não o poder da oração de uma mãe. O poder da oração de uma avó. E hoje, este menino que tem um nome tão bonito é o diretor do departamento de comportagem da nossa associação, pastor Reginaldo. É nosso departamental de publicações. É um pastor de dedicação e de consagração à causa do Senhor. Irmãos, porque uma avó vinha por trás, quando ele nem entendia, orando por ele, a oração está gravada, que ele seja um ministro teu, Senhor. Pais, mães, não desistamos nunca dos nossos filhos. Acudamos enquanto é tempo. Façamos para eles enquanto são pequenos. Porque como se torce o ramo, cresce a árvore. Façamos a nossa obra de prepará-los para a vida e para Deus enquanto é dia. Porque vem a noite, quando ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe poderá fazer mais nada. Estão nas nossas mãos agora. Vamos burilá-los, vamos amá-los, vamos apoiá-los, vamos vigiá-los, para que daqui a pouquinho, quando ele voltar e perguntar: cadê o rebanho que eu te confiei? Ó, Senhor, aqui está, aqui está. Pai, mãe, façamos essa sublime obra enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém pode trabalhar. Amém. Deus eterno, Pai bendito, muito obrigado pelos filhinhos que o Senhor nos deu. Que eles continuem sendo, bom Pai, bênçãos tuas para a nossa vida. E agora te suplicamos, ajuda-nos a podermos fazer para eles e por eles, enquanto é tempo, aquilo que precisamos fazer. Ajuda-nos como pais a estarmos atentos, vigilantes, para que o dragão que ruge não consiga roubar nenhum deles. Ajuda-nos como igreja, ajuda-me como pastor, para que juntos demos-nos as mãos, bom Pai, para protegermos numa muralha viva esses cordeirinhos que te pertencem. Nós queremos ver brilhando por Jesus. Nós queremos vê-los, bom Pai, como a luz implantada neste mundo, para iluminar o caminho de tantos que estão nas trevas. Ajuda-nos, bom Pai, a fazê-los brilhar por Jesus, agora e depois, eternamente. Amém, Senhor.